Geral 9970, aciona a identificação. Desça via chegada Bomed 1 para o nível 050. Nove nove sete zero, reduza para 250 nós, autorizado de TAP. Salvador, eu vou no 093, subiu agora para o Duna. 093, autorizado, Duna. Desça para 2000 pés, ajuste no 04. Autorizado Electric Stray, repasse estabilizado. Gente, 9970. 093, possibilidade de voo na proa do Índia Serra? Pegou no 093? Afirmativo, vou desviar aqui a formação já da proa do Índia Serra. Gente, reporte estabilizado. Estabilizado. Tá na final, voo no 093. 093 chama a torre 1 no 895. 895, obrigado. Geral 9970, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 4. Autorizado ERS X-Ray, reporte autorizado. Sobe 970, chama a torre, frequência 118, decimal 95. Rio 5975, aciona a identificação, desça para 2.000 pés, ajustando 0 no 4, chegada com a média 1. Geral 9972, aciona a identificação, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 4, redução 250 nós, chegada para o médio 1. Negativa, número 3 para o pouso, reduza para 250 nós. O 975 se enche, por quantas milhas? 5 milhas. O 975 se enche, reporta retorno no pé Duna. Autorizado. Federal 992 ciente, desvio à esquerda 10 graus, por quantas milhas? Ciente, tem condições de boa duna? Autorizado, duna, o 9972. Sem necessidade de cotejamento, informo Salvador Instrumento, 1.200 pés com 4.000 metros de visibilidade. É, a princípio não está chovendo no campo, está chovendo à esquerda do campo e a pista está molhada. Rio 5975, chama a Torre 1 no 895. 1895, obrigado. Fazendo 5-3, contato radar, subiu para o nível 340, voa Leda. Leda 340. Liberal 9972, desça para 2000 pés, autorizado Electric Tree, reporte estabilizado. Para 2000, a reportagem estabilizada, Liberal 9972. Federal 9972, chama a torre, frequência 118, 295. 295, bom dia. Na 3597, aciona a identificação, desça para 4000 pés, ajustando 0 no 4, por mais quantas milhas vai efetuar o desvio? Na 3597, ciente, reporta retornando para piloto. Confirmo, 60 milhas, ciente. Chuva leve sobre o campo, visibilidade 4000 metros, teto de 1200 pés. 3153, chama o centro Recife, frequência 125.1, alterna 123.8. 135 no 7, desça para 2.000 pés, ajustando a 0 no 5, autorizado ILS X-Ray, reportabilizado. Autorizado. Azul 4958, aciona a identificação. Azul 4958, contato radar, 63 milhas, sudoeste do bairro Salvador. Boa status para chegada, boa média 1, desça para o nível 050. Em condições de pessoal decisa presente. Entra então para o nível 050. Afirma. Pelo 0 no 7, tem condições de interceptar na Pro 165? Afirmo. 35 no 7, vetoração para final ILS, curva esquerda Pro 165, reporte estabilizado. 65, reporte estabilizado, até 35 no 7. Azul 2775, aciona a identificação. Azul 2775, contato radar, 60 milhas, sudoeste, bairro Salvador. Boa Bomed para interceptar a via chegada Bomed 1, reporta no Conselho de Vestido. Cinco no 7, confirme. Quatro nove cinco oito, livre desvio, reporta retornando para a rota. 3517, chama a torre de frequência 118, decimal 95. Boa noite, não tem como adivinhar. E775, desça para nível 060. Bom dia, contato radar, subindo para o nível 380, voa direto elétrico. Azul 4958, vou direto zona. Direto zona, obrigado, 4958. Agora azul 2775, verifica azul, ele está começando. Azul 2775, reduza para 2109, autorizado para de zona. Direto zona, reduz 210, azul 2775. Na 625 tem condições de vetar de ir pela direita? Negativo, então a gente pode tentar manter aqui um pouquinho mais. Incrementar a razão de subida? Afirmativo. Na 625 incrementa a razão de subida até cruzar o nível 130. Afirmativo, até o 130 vai incrementar o 625. E com esse incremento pode desviar a queda? 625, qual é a proa de desvio? 260 por enquanto. É 225, afirmo. Informo o tráfego na sua posição de 10 horas, 20 milhas. Como nordeste, passando a nível 080 em descida agora, um FR72. Expresso adicional, 10 horas, 29 milhas, passando a nível 120 em descida. Até R72. Paciente, gato. A 225, os tráfegos informados foram ultrapassados. Está autorizado a manter a razão de subida a critério. Obrigado. Azul 4958, informa pista impraticável. Pássaro morto na pista. Voa Duna, inicia a espera. Correção, voa Simbra, inicia a espera em Simbra. Voa Simbra. Vai fazer a órbita conforme o procedimento em Simbra 4958. Azul 2775, pista impraticável, tem condições de virtuar, espera em Itape. Afirmativo. Boa Itape, reporta iniciando a órbita. Direto Itape, reporta iniciando, 2775. Controle o 4958, teria previsão por quanto tempo? Azul 4958, negativo previsão ainda, infra-aero nem ingressou na pista, para vistoria. Gente, o 4958, obrigado. Na minha 225, vou direto ao FISA. Direto ao FISA, minha 225. Minha 225 chama o centro Recife, frequência 128.8, alterna 1260. 228.260, obrigado, ótimo, minha 225. Iniciou, espera em TAP, azul 275. Controle, copiou o azul 2775. Afirmativo. Iniciou, espera. Azul 4958, após órbita, autorizada para seguir na chegada, reporta estabilizada. Ok, livro X-ray, então vai reportar estabilizado 4958. Azul 2775, decoração para livrar órbita, curva agora à esquerda para o 020, limite ao localizador, desça para 3.000 pés, ajuste no 095. Confira, esquerda ou direita? Direita agora, 020. Direto a 020, ou no 095, desce pra... Controle, confirma a instrução para o 2775. Azul 2775,